quis te dar um grande amor, mas você não se acostumou à vida de um lar. O que você quer é vadiar. Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar. Agora não precisa se preocupar. Se passares da hora, eu não vou mais te buscar, não vou mais pedir, nem tampouco implorar. Você tem a mania de ir pra orgia, só quer vadiar. Você vai pra folia, se entrar numa fria, não vem me culpar. Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar. Quem gosta da orgia, da noite pro dia, não pode mudar. Vive outra fantasia, não vai se acostumar. Eu errei quando tentei lhe dar um lar. Você gosta do sereno e meu mundo é pequeno pra lhe segurar. Vai procurar alegria, fazer moradia na luz do luar. Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, é, vai vadiar. Vai vadiar, vai vadiar. Eu quis te dar um grande amor, mas você não se acostumou à vida de um lar. O que você quer é vadiar. Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar. Agora não precisa se preocupar. Se passares da hora, eu não vou mais te buscar, não vou mais pedir, nem tampouco implorar. Você tem a mania de ir pra orgia, só quer vadiar. Você vai pra folia, se entrar numa fria, não vem me culpar. Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar. Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar. Quem gosta da orgia, da noite pro dia, não pode mudar. Vive outra fantasia, não vai se acostumar. Eu errei quando tentei lhe dar um lar. Você gosta do sereno e meu mundo é pequeno pra lhe segurar. Vai procurar alegria, fazer moradia na luz do luar. Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar.